Você está ouvindo mais Alguma Coisa Cash, um podcast ainda mais sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje nós vamos falar mais alguma coisa sobre oceanos. Na verdade, não vamos falar sobre mares, né? Mas. Tá mares aqui, e né? Golfos e essas coisas. É, ai, aqui é a Bela e eu sou estagiária do Capitão Planeta. Ai, ai, genial. Muito bem, nós tivemos aí nosso programa sobre os oceanos, né? Como andam os nossos oceanos aí? Foi bem maneiro, a galera curtiu pra caramba. Várias cara, mensagens, né? Uhum. E a gente falou, pô, o que a gente vai fazer com mais CC? Vamos falar mais sobre oceanos, né? Aí, puta, vai ficar meio, né, falando pra caralho. Lógico que tem muita coisa pra falar, só que... Sobre oceano, né? Só que tem também os mares, né, cara? E os mares são muito importantes, né? Tanto pro planeta, pra biodiversidade, como pros próprios seres humanos, né? Uhum. Importantes, e eles também acabam fudendo os mares, né? Nós sim, aqui, porque a gente, né, fazer o quê? Então a gente separou aqui uma listinha aqui com alguns mares, e a gente vai trocar uma ideia sobre cada um deles aqui, né? Uhum. Vamos começar aqui, então, falando do mar Mediterrâneo, né? Uhum. Acho que é um dos mais importantes aí, né, cara? Pelo menos foi, né, muito tempo atrás. É que ele foi importante para rotas comerciais também entre a galera que habita ali. Sim, né? Os árabes, os romanos. É, o mar Mediterrâneo, né, trazendo lá no mapinha pra galera, como a gente sempre faz, fica ali entre a Europa e a África, né? Uhum. Pegando o mapa muito, você dá uma olhadinha ali, entre a Europa e a África tem... Uma massa de água enorme ali, né? Que parece que tá ligado no oceano, mas na verdade não tá tão ligado assim. É, tá meio termo. Tem só o estreito de Gibraltar ali do lado. Uhum. Mas esse grande lago, né? Entre aspas, é o mar Mediterrâneo, né? Uhum. Foi importante pra caramba, né? Antigamente, um pouco de história, os romanos, todo o império do romano se deu em volta do mar Mediterrâneo. Então, uhum, inclusive, o nome que eles davam pra... Pro mar Mediterrâneo era nosso mar, né? Tipo, Mare Nostrum. Ah, que maneiro, não sabia. É, porque eles cresceram por ali, a civilização cresceu por ali, e eles usavam esse mar pra poder se locomover para pros outros lugares. Que era o único lugar que eles tinham pra poder fazer rota pra alguma coisa. Caramba, que maneiro, não sabia dessa parada. Nosso mar, maneiro. É. E tipo... ali em volta tem uma parada com a oliva, né? A oliva lá, as oliveiras, tem toda aquela coisa da Grécia. E, pô, tô fazendo lá o Pará, pesquisando muito sobre isso. Eles consumiam muito. E os romanos também, né, cara? A galera ali da região da Itália ali também consumia muito. E em volta do mar Mediterrâneo tem oliveira pra caralho. A galera tá acabando com isso, infelizmente, mas ainda continua muita oliveira, tá ligado? Da hora. Essa parte eu não sabia que tinha oliveira pra caramba. Ah, pra caralho. Tipo, florestas dessa porra. Azeite mediterrâneo. É, 0,5% de acidez. Porque quando a gente fala da oliveira, as pessoas sempre lembram do azeite. Cara, eu não sei. Azeite de oliva, sei lá. Então, mas qual é... a outra parada que vem da oliveira? Azeitona. Então, cara, ninguém lembra da azeitona. Mas da azeitona que veio azeite. Eu sou um defensor da azeitona. Cara, azeitona é bom. Muito bom. A galera que compra pizza e separa a azeitona. Isso é blasfêmia. Nossa. Voltando aqui a mais tempo. A biodiversidade nele é monstruosa também, né? Até pelo tamanho dele, né? Uhum. Ele é muito grande mesmo, assim. Eu acho que ele é um dos maiores, se não for o maior, né? Eu acho que ele é o maior. E tipo, ele tem esse tamanho todo, é aquele negócio, né? A parada ele é muito grande, então ela tem a biodiversidade maior, né? Uhum. E até uma coisa legal que a Rafa falou lá no cast, que eu não sabia, que é a parada da água rasa, né? Ah, é verdade. A água rasa permite essa coisa da proliferação de vida e o caralho. Uhum. É surgimento de espécies e aquela coisa toda. E pela extensão dele, né, cara? Putz, gera vida pra caramba, né? Sim. Tem uma coisa legal também que o mar Mediterrâneo, em determinado momento da história, ele foi meio que interditado, assim, pela galera ali da região da África, tá ligado? Foi como se fosse impedindo de comercializar acho que com a Inglaterra, se não me engano. Sim, com a Inglaterra, até com países ali da Europa Central ali mesmo, tipo, sei lá, até a própria Itália, tá ligado? Até Portugal entrou nessa, porque foi aí, depois desse fechamento, porque o Mar Mediterrâneo é uma rota de comércio foda, né? Sim, Então você nossa. imagina aquele lagão e barquinho indo para todo lado, assim, levando coisinha de um lado pro outro, né? E aí, quando os caras fecharam, aí começou aquela loucura de, pô, temos que encontrar as Índias, né? Que achar as Índias e tal, das especiarias das Índias e tal. E por causa disso, aconteceu também de descobrirem o Brasil, né? Sim. Descobrirem entre aspas, que já estava descoberto já. Já estava descoberto primeiro pelos índios, né? E depois pelos vikings aí. Exato. Mas. Aí, na verdade, eles queriam ir para um lugar, só que eles foram para Atlântico e chegaram em outro. Mas deu certo também. Finge que deu certo, né? Finge que, opa, chegamos aqui. Não, eu queria chegar aqui. Assim, opa, chegamos aqui. Não, pera. Então, agora, um outro mar, na verdade, Golfo, importante, é o Golfo Pérsico, que tem um. Antes da gente falar dele, é bom a gente estabelecer a diferença entre Golfo e mar, né? Porque o Sim. Golfo, ele é como se fosse uma extensão do oceano, se eu não me engano. E o mar dependendo das medidas que são estabelecidas da diferença entre mar e Golfo, aí tem essa diferença. Sim, é que tipo, tem aquela parada do, posso dizer, o movimento de terras vai acontecendo, Isso. né? E a Isso, a parada Rafaela falou fica. isso, né? Acho que sim. Ou não, acho que não, acho que não falamos sobre Golfo, não. Não? Acho que não. Ah, Mas então é que. eu tô achando que é outra coisa. É porque, tipo assim, essa parada do deslocamento de terra, ela isola algumas áreas também, né? Então, por exemplo, o mar tá pegando em determinado lugar. Aí começa a cercar aquele lugar assim de terra e ali dentro virou tipo um lago. Só que aquela porra ali é água do mar ainda, né? Então Sim, é que na fica meio. verdade se abre uma fenda. Quando tem a movimentação de placas, ela abre uma fenda. Aí dessa fenda acaba entrando a água e virando o golfo. Sim. E o mar geralmente é mais um lugar onde a água não tem para onde escoar, né? As águas dos rios ali perto vão dando nesse lugar. Tem um nome certo lá, cara, Enderraico, Enderreico, uma coisa assim, Xanto, não, mas não. que é um lugar onde a água dos rios vem, né? Chega ali e não vai para lugar nenhum, porque o bagulho fica ali estagnado, não tem para onde ir, né? Por isso que se formam esses mares enormes aí, tipo, Mediterrâneo, o Golfo Pérsico mesmo é gigante, né, cara? O Golfo Sim. Pérsico é enorme. E o Golfo Pérsico que é dono da maior exploração aí, né? É o local onde tem a maior exploração de petróleo do mundo, né? Sim. Ali Pois é. em volta, né, ninguém bate em nenhum lugar do mundo. Isso é muito foda. A gente teve até a Guerra do Golfo, né? A Guerra do Golfo aí, que aconteceu acho que em 1990, por aí. Quantos anos você tem, Bela? Não, eu 95, não. Tenho 20. Tem 20, você nasceu em 95. 95. É, então, você não, nossa, não tava nem no saco do seu pai ainda. Ô, louca. Guerra do Golfo aconteceu ali, nas margens do Golfo Pérsico, ali naquela região, né? Tinha tropa pra caralho e tal. E exatamente por conta disso, né? A galera fala, ah, foi outros motivos? Não, não foi nada, foi petróleo, cara. Por causa do petróleo do Golfo Pérsico, porque ali realmente petróleo pra caralho. Eu dei uma pesquisada sobre a fauna e eu não encontrei muita coisa, não, cara. Eu não sei nem dizer como é que é lá. Você sabe, Bela, alguma coisa aí sobre a fauna do Golfo? Não, mas eu sei que dos outros mares que a gente vai falar mais pra frente é um pouquinho mais diversificado. Ah, sim. Porque do Pérsico eu não sei, não, mas eu sei que ele foi importante pro delta de Xaltarab, sabe? Eu Sim. falo Xaltarab, acho que deve ter outra pronúncia. Que de fazer a ligação com o rio Eufrates e o rio Tigre da Mesopotâmia, aquela época. Sim. Essa parada do petróleo, ela zoa bastante também, né? O Golfo Pérsico aí e tal. Aquela coisa da toxicidade, eu acho. Toxicidade. Toxicidade. Mas tem Que vida lá, tem vida. Não é um mar de óleo, não. é. É, se não tomar cuidado, vai ficar, tá ligado? É perigoso. Porque a exploração de petróleo, querendo ou não, apesar dos dutos que tem embaixo da terra, embaixo da água barra terra, para poder fazer a extração, eles não são 100% seguros. Então, você tem um. uma margem de vazamento a cada... como que fala? Cada coleta, vai. Uhum. Cada coleta de petróleo, você tem uma margem de derramamento aí de óleo. Então, não é 100% seguro. Então, assim, quem já visitou um porto, vai ver que em volta, assim, tem... Em volta do próprio barquinho ali tem... Barquinho. Em volta do próprio negócio ali tem uma mancha de... Uma mancha preta de óleo, assim. Sim. Não chega a ser significativa. E também tem muita gente que não sabe que isso acontece, mas acontece e, querendo ou não, já é um pouquinho de poluição aí no mar. Sim, sim. Tem também... acho que tem... Tipo, na Guerra do Golfo, o Saddam Hussein, ele mandou tacar fogo em poço de petróleo pra tudo que é lado, né, cara? Uhum. Então, destruiu uma par de coisas e tal. E, tipo, essa porra aí, cara, ela queima pra caralho. Tem lugar queimando até hoje. Tá ligado? E isso e gerou quando ele não é refinado, ele tá puro, né? Daí? Sim, é cruzão total, né, mano? E isso aí gera uma parte de problema. De fumaça mesmo, de chuva, né, cara? A chuva que desce dessa fumaça é uma chuva toda cagada, ácida. Sim. Isso é um problema muito foda. Sim, é complicado. Além do problema do petróleo, de poluição, essas coisas, a gente tem o descarte de resíduos nucleares no oceano. Sim, que eles são feitos dentro de caixas, assim, de chumbo e concreto. Mas são descartados no oceano porque não tem pra onde jogar. É foda, né, cara? Sim. Tem jeito. O oceano sofre pra caralho, mas eu acho que se pegar os mares, pela história e pelo que aconteceu, acho que os mares sofrem um pouco mais do que os oceanos. tem um pouquinho mais de história pra contar do que os oceanos. Sim, até pelo número, né? Tem mar pra cacete, tem mais de 20, sei lá, tem muito mar. Né? Ah, eu não cheguei a contar não, mas tem pra caralho. Tem mar pra caramba, mano. Tem mar, vixe, bastante. A gente tem um mar também muito conhecido aí, muito famoso, que é o Mar Vermelho, né? Aham, uhum. O do Moisés, sabe? O Moisés. Aquele lá do Moisés? O Moisés que conseguiu, não aquele Moisés que não consegue. Consegue. Não consegue, Moisés, não consegue. Ai, ai. O Mar Vermelho também é um golfo, né? Uhum. É uma espécie de baía, né? Que fica bem ali na entradinha do mar. Ah, o Golfo Pérsico, a gente acabou não falando onde ficava, né? Nossa, verdade. Putz, eu fechei aqui o negócio. O Golfo Pérsico, ele fica ali na região do Kuwait, do Irã ali. Isso. Por isso que o nome é Pérsico, porque ali no Irã é onde antigamente era a Pérsia, né? Uhum. Então ali eles conheciam como Golfo Pérsico e tal. E ali na Arábia Saudita, eles começaram com aquele patriotismo, né, ascendente e tal. E eles tentaram mudar o nome pra Golfo Saudita. Só que aí a galera do Irã foi lá na ONU e reclamou o nome. E ele é conhecido como Golfo Pérsico por 90% do mundo. Tipo, só a Arábia Saudita que chama de Golfo Saudita. Golfo Árabe aí. Ah, mas é questões culturais, cara. É, sim. E, aliás, questões culturais lá pra aqueles lados lá, o bagulho é tenso. O que não falta, né? Uhum. O que não falta ali é isso. Meu Deus. O Mar Vermelho, que a gente vai falar agora, fica ali, né, entre a Arábia Saudita e as regiões da África ali, né, é aquele estreitinho de mar, assim, parece uma rua, se você olhar no mapa. Isso. Ele é um golfo do Oceano Índico. Sim. Ali. Sim. Uhum. E a gente tem a história dele, obviamente, todo mundo conhece, da Bíblia, né? Uhum. Foi lá onde Moisés, com o povo, foi lá, abriu o mar, aquela coisa toda. Hoje sabe-se cientificamente que o mar, ele abre mesmo. Né? Sim. Ele não abre como Moisés abriu aí na novela aí. Mas ele, então, tem a teoria de que não foi Moisés, foi Deus. É, então. Que ele tem um recuo fodido, né? Ele tem um recuo enorme, assim, aí uma massa de terra que tá mais elevada fica exposta, né? É um lamaçal desgraçado, porque é o fundo do oceano ali, praticamente, o fundo do mar, né? Uhum. Então, pra passar é um trampo da porra, mas dá pra passar. Foi por ali. Pô, a galera lá passou fugindo do exército egípcio, então... Exato. E tipo, na Bíblia, eu já li a Bíblia inteira, felizmente, porque... Pô, da hora, é nóis, então. Aprendi muita coisa, eu li na escola, cara. A galera ficava dizendo assim, nossa, moleque, mó crente, eu nem tenho religião, né? Não, mas, meu, a Bíblia é um compilado de histórias muito foda. Sim. se você não olhar pelo lado religioso, cara, a Bíblia é um puta livro da hora. Quando alguém pergunta se você gosta da Bíblia, se você gostou da leitura, não sei o que, eu falo, é o melhor e o pior livro que eu já li na minha vida, ao mesmo tempo. É. E tipo, lá fala bem, né, ainda nesse aspecto, fala bem sobre essa dificuldade que foi atravessar a parada. Uhum. Que não foi nego chegar assim, opa, atravessar aqui, virou uma rua, né, bagulho. Não, tinha pedra pra caralho. Tinha um monte de coisa. E por isso que até os egípcios tomaram no rabo, porque eles tinham carruagem, uma par de coisa, né. Uhum. Moisés deixou um monte de carruagem pra trás, que não tinha como transportar pela parada, né. Sim. A coisa que faz jus aí a parte científica também, né? Porque Sim. pela dificuldade de atravessar a pé, imagina com um monte de carruagem pesada pra caralho, as rodas ficam presas, aquele tipo de coisa. Uhum. E lembrando mais uma vez que é o fundo do mar, né? Então tem pedra, tem dejetos, tem a porra toda ali, né? Tem coisa pra caralho. Carcaça de bicho, sei lá, tem coisa pra cacete. Se eu não me engano, eu acho que é ele que é o mar, que ele é um pouquinho mais quente. Por causa do deserto do Saara. Será que é ele? Acho que sim. Porque lá beira tipo 30 graus, assim. Mas a gente tá falando de superfície, né? Tem aquela parada que a Rafa falou lá, que quanto mais profundo, mais frio, né? Uhum. Mais salgado, se eu não me engano. É, mais salgado. E tipo, ele tá ali na superfície é de 25 a 30 graus aí. Bate 25 a 30, tranquilo e tal. É também, quando é mais fundo, além de ser mais frio, mais salgado, tem mais biodiversidade. Ah, porque os bichos têm que se preparar melhor pro lugar. É, porque é onde tem mais sais minerais. No Mar Negro a gente vai falar mais disso, né? Porque onde tem mais sais minerais e mais nutrientes pra sintetizar a vida. Maneiro. O Mar Vermelho, ele tem esse nome porque tem a porra da alga lá, né? Eu acho que são, tipo, não é nem alga. Acho que são bactérias. São bactérias, né? Isso. Que são as bactérias com um nome científico muito impronunciável. Que elas deixam umas manchas vermelhas no mar. Não, fala o nome, pô. A galera. Pera, é Trichodesmium erythraeum. Vamos ver assim. É Trichodesmium erythraeum, pra falar bem portunhol mesmo. Eu não sei se o CH tem o som de... Não, mas tem que falar pra galera jogar no Google, né? Você fala, verdade. Trico, né, que vai meter um K ali no Google. Pois é. Mas é por causa disso, né? Essa parada, mas aí, meu, aquele negócio, antiguidade, né? Nego via eclipse da lua, porra, a lua ficou vermelha, que porra é essa, né? É o eclipse da lua. E do nada, porra, o mar ficou vermelho, que porra é essa? Ninguém sabe, né? Sim, aí eles deram a nomenclatura também das montanhas que ficam ali por perto, de montanhas de rubi, por causa dessas bactérias aí. É, eu acho que, na verdade, é o contrário. É porque, tipo assim, as montanhas de rubi... Ai, nossa, mosquei, tá tudo aqui. É ricas em minerais, não nas bactérias. Ó, só eu errado aqui. Não, suave. Desculpa. Não, de boa. O Mar Vermelho também tem fauna, né? Tem aquela Sim. biodiversidade e tal. É legal a gente falar isso. Pô, tem vida. Porque às vezes você vê no filme, ou você vê até no mapa, alguma coisa assim... Aí tá lá, putz, Mar Vermelho, aí pá, o negócio parece que não tem nada ali, né? É uma coisa... Morta, sei lá, parece. Morta, né? O Mar Negro, pá, é um negócio assim bizarro. Mas só que o Mar Negro tem muita biodiversidade. Vamos até passar pra ele já, né? Opa! Vamos entrar aí no Mar Negro aí. Mar Negro fica ali na Europa, né? Fica ali perto da Turquia, ali perto de Moscou, ali um pouco pra baixo de Moscou. Se você olhar no mapa aí, você vai achar fácil. Ou não. Não, dá pra achar, pô. Acho que a maioria dos mapas hoje em dia deve ter escrito. O meu aqui não tem, mas deve ter escrito, assim, o nome do mar em algum lugar. Ou deve ter alguma setinha apontando. Tem alguns livros que tem os mapas que tá descrito os mares, mas tem alguns que não. É. Depende do mapa. Sim. Ó, tipo, a gente falou do Mar Vermelho agora, né? Ele fica ali entre a África e a Arábia Saudita. Uhum. Parece uma rua de água. Você sobe um pouquinho pra cima, lá em cima tem um marzinho fechado, é o Mar Negro. Você sobe um pouquinho ali, ó. É, não pega a subida ali, ó. Você põe seu dedinho no mapa aí, sobe ele, aí tá ali, Mar Negro. Mar Negro, acho que é a principal característica, salgado pra caralho, né? Sim. Salgado pra cacete, né? E ele parece, inclusive, a Oceania. Olha aí, é verdade. Ai. Por conta desse sal, a biodiversidade também é muito exclusiva, né, cara? Porque aqui é um bagulho. eles tiveram que se adaptar, né? Eu acho que o Mar Negro ele não é tão salgado quanto o oceano, mas para o mar, para uma região fechada, né, isolada, ele tem uma salinidade fodida, né? Uhum. Então, daí o que acontece no mar? A água mais fria e menos salgada, ela flutua, e a água mais quente e mais salgada, ela, que vem do Mediterrâneo, ela fica embaixo, que é o que dá cor nele. Sim. E ele recebe várias fontes assim, de água dos sistemas fluviais da Eurásia por ali. Sim, sim. A biodiversidade maluca aí que a gente falou é porque, tipo, é endêmico, né? Tem muita coisa que só tem ali. Uhum. Não tem como você pôr em nenhum outro lugar do mundo, por ter essa peculiaridade, né? Tipo, imagina assim, você tem um rio de água doce, né? E aí a salinidade desse rio é zero, um exemplo. E você tem o oceano, a salinidade do oceano é 10. E aí você tem o Mar Negro, onde a salinidade é 5. E tipo, o bicho se acostumou aos 5, tá ligado? Foi evoluiu de um jeito que ele vive no 5. Então ele não consegue nem viver no 10, nem no 0. Uhum. É uma parada só ali no 5. É particular, é muito legal isso, né? É que ele apresenta uma série de níveis tróficos. Inclusive com as algas autotróficas, que são aquelas algas que elas produzem em seu próprio alimento. O Mar Negro, ele fica perto de um outro mar que eu ia falar aqui, só que eu não vou falar, porque o nego já deve estar cansado de ouvir de Grécia e Paráxia e o caralho. Mas que é o Mar Egeu, né? O Mar Egeu fica ali em cima e o Mar Egeu tem muita história. Tem uma história muito foda, assim. Tanto de biodiversidade, quanto história do mundo, do homem, e como ele tá hoje e tal, mas fica pro Paráxia, né? Acompanha lá. O mar mais afetado aí, né, que a gente pode encontrar hoje, acho que seria o Mar de Aral, né? Sim, tá aí, muito afetado. Tomando no cu, por causa do ser humano, né? Exato. O Mar de Aral, antigamente, na década de 50, ele tinha 66.500 km². Grande ele dava caralho. Cara, grande. É o estado do Rio de Janeiro, mas o de Alagoas junto. Uhum. E hoje, ele tem 26.600 km². Quase 60% menos, cara. É foda, né, cara? Ufa. Sim. E tem alguns cientistas, eles estavam especulando que esse mar ele ia acabar em 2010. Ele ia deixar de existir. E existem fotos de satélite, né? Quem estuda sensoriamento remoto, essas coisas. Dá pra ver, meu, nitidamente o quanto ele secou. Sim. Meu Deus. É assustador, assim, é assustador, sim, né? Uhum. Sim. Você olha a parada, fotos de satélite principalmente, né? Sim, Ó, eu tô olhando uma aqui agora aqui no Google, ó. Tem uma comparação, o Mar de Aral em 1989 e em 2008. E, cara, é bizarro. É bizarro, parece que nem existe mais. Não, o que tinha tanto. Sim, sim, putz, isso aqui é imperdoável, sei lá, não tem nem a palavra pra falar, cara, é bizarro. O Mar de Aral fica ali no Cazaquistão, né, uhum, ali perto da Rússia, se você olhar o mapinha aí, você vai ver lá. Tem a Mongólia, tem a China, tem o Cazaquistão na esquerda, e aí tá o Lago Aral ali embaixo, ali, ó. Exato. Então, ali naquele lugar é essa parada bélica, né, meu? O nego começou a jogar embarcação nele, joga embarcação nessa porra aí, foda-se, né? E aí depois começaram acho que depois da Primeira Guerra teve um problema muito grande de escassez de alimento, né? Uhum. Ali nas regiões ali em volta, e nego começou a, tipo, desviar alguns braços, assim, que abasteciam o próprio Aral pra poder fazer, tipo, plantação, algodão principalmente, né? Algodão era uma fonte rica do caralho. Era uma riqueza, né, praticamente. Era uma coisa que você tinha, assim, você era rico, né? Ouro branco, uhum, né? Era ouro. Aí o que aconteceu também foi que mais pra frente, com o surgimento também de agrotóxicos e essas coisas, eles, além de pegar a água do mar, dos rios, né, na verdade, que faziam parte do mar, acabou, além de secando, diminuindo muito o nível, a parte dos agrotóxicos poluiu pra caramba. E hoje em dia, com essa pouca densidade de água que tem ali agora, as tempestades de sal e areia, elas são terríveis ali. Uhum. Porque as pessoas que moram ali em volta, elas, tipo, se trancam em casa porque de tão tenso que é a tempestade de areia e sal dali. Sim, vira um deserto totalmente particular, né? Que não tem lugar nenhum igual ali, né, cara? Sim. Até pela própria poluição da parada, né? Porque tava falando essa parada aí de princípios bélicos, né? Que começou a jogar em embarcação. No meio do Aral lá, no meio do mar de Aral, tinha uma ilha. Que agora ele virou praticamente, não tem nem mar direito, né? Imagina. Pois é. E tinha uma ilha lá no meio. E os soviéticos, né? União Soviética aí, antigamente. Hoje em dia a gente tem aí a Federação Russa. Uhum. Eles montaram uma base ali no meio dessa ilha. Pra fazer, tipo, essa parada de coisas nucleares não era muito avançada nessa época, né? Uhum. Então o nego fazia experiência pra caralho com essa porra. O nego fazia muita experiência de arma biológica, não sei o que, tá ligado? E ali, né, nessa base, nessa ilha, o nego fazia a parada, dava errado, o que você faz? Você joga no mar, joga no lago. Uhum. Né, tipo, não tinha um esgoto. Quando os caras, na verdade, né, não tem destinação certa para resíduo nuclear ainda. Porque a destinação é aquela que eu falei lá, de você colocar, por exemplo, você usa o urânio. A meia-vida do urânio são 100 anos. Aí você pega, coloca ele dentro de uma caixa de chumbo com concreto e joga dentro do oceano, tá feito. Isso a gente falando hoje em dia, que tem um monte de regulamentação. Você imagina em 1940. Você taca lá e foda-se. Eu jogava no mar. Até porque, ó, quando você vive numa ilha, cara, você não tem onde jogar nada que sobra. Uhum. Tipo, você vai jogar onde? Não tem lugar pra você jogar, você tem que jogar na água mesmo, não tem como. Então você joga na água, sem terra. Vai enterrar perto da sua casa, uma arma biológica. Eu vou enterrar aqui no meu quintal. Aqui, né? Deixa eu enterrar meu urânio aqui de boas. E tipo, essa parada, ao longo dos anos, foi zoando cada vez mais o mar. Antes mesmo dele secar, assim, que ele tá hoje em dia, tá ligado? Uhum. Então quer dizer... Assim, a gente tem as ações do tempo e tal, a Terra ela tá em constante transformação. Mas isso não é nada comparado às cagadas que o ser humano faz. Sim, é porque perdura, tá ligado, Bela? Por exemplo, você tem um mar de Aral. Ele tá lá, grandão, bonitão. De uma hora pra outra, ele começou a evaporar. Se ele evapora e vira um laguinho bem pequenininho pra você brincar lá com um patinho de borracha, o que vai ficar no lugar ali, cara? É a terra. É o que tinha no fundo do lago. Agora, você pegar o mar... onde você tá jogando um monte de merda ali, biológica, nuclear, experiência, o caralho, durante, sei lá, quase 50 anos aí. E aí, quando esse mar seca, o que vai ficar ali no fundo? Vai ficar esse monte de merda que você jogou, cara. Uhum. Mas foi igual você falou no cast, né, que você falou que seu professor te explicou sobre esquentar a comida. Que, você pode esquentar de dois jeitos. Você pode pegar a panela do arroz, colocar numa boca, colocar o feijão na outra, fazer a mistura, e depois, ou você pega tudo, coloca num prato, pega e esquenta no micro-ondas. Exatamente. É, tudo é assim. Sim, é muito bizarro isso, né, cara? Putz, e aí você vê a situação do mar hoje em dia, gente, puta, olha aí no Google aí, cara, mar de Aral, é bizarro. Vocês vão assustar. É inacreditável, é o que eu falei lá, eu falei, mano, pessoas que não se importam, quando vê um bagulho pegando fogo, né, tá pegando fogo, bicho, aí se assusta, cara, porque não tem como, você pega o mar de Aral, cara, você se assusta, você fala, mano, olha isso aqui, já era, acabou. E são coisas que não vão voltar nunca mais. Sabe, tem como entender isso. Não vai voltar nunca mais, cara. E se você tá olhando pela primeira vez, você vai sentir uma pontada no seu coração. Se você tiver um pouquinho de compaixão pelo lugar onde você vive, cara. A primeira reação que você vai ter, você vai olhar e falar assim, caralho. Caralho, exato. Você fala, nossa, o que eu tô fazendo? Pera, deixa eu encher um pouquinho mais de água aqui. Você fica com remorso, assim, sabe? Pela humanidade. Sim, é foda, né? Você fica com... Tipo, mano, pra que vocês fizeram isso? Não tinha necessidade, tá ligado? Tipo, o nego desviava os braços que alimentavam ali o mar de Aral. E desses braços desviados, que era pra poder alimentar essas lavouras que a gente falou e tal, né? Por conta dessa grande escassez de alimento aí depois da Primeira Guerra. E o bagulho era tão precário, que tem dados de que, tipo... alguns desses desvios aí, a galera perdia 80% da água, simplesmente por evaporação, tá ligado? Ou pro solo, assim, o bagulho, mano, era feito de qualquer jeito, tá ligado? Sei lá. Daí eu chegava lá, metia uma picareta, fazia um rasgo lá no chão, a água começava a entrar ali e já era. É mais ou menos isso, porque não tinha tecnologia pra fazer irrigação na época, né? Exato. Era tudo muito primitivo, igual quando começaram a descobrir que dava pra se plantar perto do rio, igual eles começaram a plantar perto do rio Nilo, porque lá tem muita matéria orgânica pra pra poder... Solo fértil também. É, solo fértil, pra poder florescer as coisas. É, porque, tipo assim, ó, de todos os mares que a gente falou aqui, esses que são mais fechadinhos, a galera imagina, pô, então ele é tipo uma banheira, né? Ele é tipo uma banheira, só que tem rios que alimentam esses mares, entendeu? Uhum. Se você deixar esse mar parado lá, ele não vai ficar lá eternamente, cara. Ele vai evaporar. Ele vai evaporar, vai acontecer uma série de coisas. O próprio solo acaba absorvendo muita água e tal, entendeu? Então esse mar, naturalmente, ele vai baixando, ele vai secando. Então esses mares precisam desse ciclo, né? O rio vem, alimenta ele, ele se mantém. O rio alimenta, ele se mantém. Você tirou o rio, cara, ele não consegue se manter. Porque ele não recebe água de nenhum outro lugar. Ele não é o oceano, ele não tá ligado ao oceano, tá ligado? Ele é uma porção de água à parte. Exato, né, cara? Uma depressão ali na Terra onde juntou a água ali, cara. Uhum. Uma poça gigantesca, né? Uma bacia sedimentar, só que de água. Sim, isso é muito bizarro, né? Mas fazer o quê, né? O ser humano tá aí, daqui uns 20 anos a gente grava mais um ACC falando de mais um mar aí que foi pro saco. É, ou falando do Aral, que já virou deserto. Falar do deserto do Aral, né? Falar do deserto do Aral.